Boa noite, minha amiga mestra, meu amigo mestre. Bem-vindos a uma edição muito especial do seu, do meu, do nosso Fate Masters. A edição número 50. Essa edição, na teoria, era para ser uma comemorativa, falando do nosso passado, nossa história, mas o mundo aconteceu ao nosso redor e nós não somos uma ilha e nós somos parte desse mundão de Deus. Eu sou o Rafael Meiro, velho Lich, e eu conto com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eis Fábio Costa, o Mr. Mickey, nesse episódio, que é um verdadeiro episódio de utilidade pública dos Fate Masters. A gente vai falar um tanto sobre como você jogar online, em especial porque essa situação atual da gente, do mundo, vai demandar muito sobre isso. Caros espectadores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Fate Masters, ou podcast dos algozes de jogadores. Eis-me aqui, Cicerone, para guiar mais uma vez vocês pelos abismos da loucura da narração virtual de RPG. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é a Palomita. Todo mundo já falou que a gente hoje vai falar de narração virtual. Eu confesso que eu sou a chata do rolê, porque eu não gosto de narrar online. Olha, tenho problemas com isso. Você joga muito bem. Sim. Ah, eu jogo Charlotte, direitinho. Mas... Charlotte que o diga. Precisamos voltar a essa mesa. De onde? É saudade do Charlie. Vamos começar aqui o expediente. Você quer contextualizar ou eu passo o contexto? Se você quiser, fica à vontade. Eu só vou datar aqui, porque nós estamos no 21 de março de 2020, né? Um ano que parece que todos os apocalipses resolveram acontecer ao mesmo tempo. Alguém colocou no nível do Sin City em Nightmare e mandou random das ameaças. Disseram que ia ser o ano do acerto crítico, mas eu acho que rolou uma falha, né? Não, acerto crítico pra quem? É. A mão do mestre, acervo crítico é desastre pra jogador, gente. Vamos lembrar disso. Eu só quero lembrar a vocês que isso é um duplo 20. O que acontece quando você tem uma arma vorpal em mãos e confirma o acerto crítico? É complicado. Pode ser o Snake Eyes também aí, pra lembrar o pessoal aí dos nossos irmãos aí, companheiros do Savage Worlds, né? É, o dado selvagem explodiu muitas vezes, né? É. Bom, então, dada essa contextualização da data, a gente vai contextualizar o porquê da gente tá fazendo esse podcast, né, pessoal? Vamos lembrar aqui que primeiro o Fate Masters sempre teve um espírito público. Nós discutimos assuntos no momento, nós falamos muitas vezes, passamos o passo a passo sobre assuntos realmente pertinentes para a mesa de jogo, que não é só de Fate. Nesse caso aqui, né, a gente está falando do tipo assim, o mundo inteiro está em casa, o mundo inteiro está de quarentena, a gente tem a primeira grande epidemia desse século. As outras eram mais regionais. A nossa, essa atual, realmente é global. Então, o que todo mundo está fazendo? Está ficando em casa, está alugado na internet, e isso quer dizer para nós uma coisa muito simples: mais jogos online, menos presencial, e de repente aquela chance de você trazer de volta um velho conceito de campanha, ou até mesmo apresentar para novas ideias e novos sistemas para os seus jogadores, já que você está fazendo algo totalmente inovador. Ou não, dependendo muito do caso. Então, porque agora, gente, com o Covid, evitar usar coronavírus, porque coronavírus, gente, utilidade pública do Mr. Mickey. O coronavírus é uma família de vírus. O vírus que está agora é tecnicamente chamado Covid-19, ou para alguns um pouco mais técnicos, provavelmente médicos, é COD-SARS-2, SOV-2. É importante frisar que os vírus da família Corona, eles são velhos conhecidos da humanidade. Por exemplo, o bom e velho vírus da gripe, que todo mundo conhece e já matou gente pra cacete ao longo da história, é um membro da família. Sim, assim como o SARS, a gente conheceu ele como gripe aviária, se eu lembro bem. Exato. Bom, mas a gente não vai falar aqui sobre o que é o vírus, como ele se prolifera. Tem podcasts muito melhores sobre isso, até com debates políticos, eu vou linkar alguns daqui. E porque me pareça, a TV está fazendo um bom serviço. Sim, com certeza. Mas agora a parte importante é, pra gente, jogadores de RPG, alguns já devem estar com problemas aí, porque vários eventos presenciais estão cancelando, estão migrando para outras formas. Por exemplo, aqui em São Paulo, Dungeon Geek de abril já está anunciado, foi cancelado, vai ser um evento online. A gente vai deixar o link aí também para vocês que quiserem participar. Eu não sei como está a situação no Rio, vocês aí, Cicerone, Velich... A situação no Rio está surpreendentemente, porque pela primeira vez nós vemos o poder público fazendo a coisa certa nesse estado. Sim, mas eu tô falando assim, a gente tá evitando as coisas. Não, é que tá, isso também tá refletindo muito nos eventos, porque o pessoal tá seguindo o que que o estado está falando. Ou então, seja, estão havendo cancelamentos e tal. Não só cancelamento, como alguns grupos estão fazendo conscientização em suas páginas de Facebook ou nos seus canais de Discord ou via WhatsApp. Algumas organizações de evento, como o RPG World, está estudando e provavelmente em breve já vai começar também a realização de eventos online para substituir os presenciais. E toda a rede de RPG que eu faço parte, pelo menos aqui do estado, está sempre compartilhando informações úteis e relevantes sobre a pandemia. O que eu acho bem legal da parte do pessoal, né? Porque é aquela velha história, tudo isso é pra gente achatar a curva e impedir que os nossos sistemas de saúde, a infraestrutura social como um todo, né? A gente pensar em segurança pública, saúde, a própria questão de infraestrutura, entra em colapso total e restrito. É, vamos lembrar um pouquinho de egoísmo, né? Ninguém quer ter mesa adiada porque o mestre tá com Covid-19 e tá internado agora numa enfermaria do SUS. É, e ninguém quer também ser infectado porque o mestre tava assim, né, também. Exatamente. Vamos lembrar do nosso bom e velho amigo Thomas Hobbes, o que fundamenta a vida em sociedade é o egoísmo do indivíduo. Então, sejamos egoístas um pouquinho, vamos obedecer à quarentena, ok? É, afinal de contas, ninguém tem prazer em ficar hospitalizado. Mas vamos voltar aqui para o tema que importa. Seguinte, gente, a gente mal bem já explicou as circunstâncias do programa. Vamos falar um pouquinho dos métodos. Existem diversos métodos para a gente falar sobre isso, assim, diversas plataformas também. Não é. A gente não. E tudo online. Isso. E não importa se a gente está falando do seu telefone, do seu tablet, do seu computador de casa, ou então do notebook que você tem aqui ainda guardado no cantinho, que você está tendo que usar de computador pessoal, porque o seu desktop está no home office e está VPN o dia todo. Então, vamos começar aqui pelo básico, né? Basicão, Discord. Discord é a plataforma do momento para se jogar por voz. Muitas tentaram, ninguém conseguiu chegar na capilaridade do Discord. Não só por causa dos recursos, mas também por causa da facilidade de você criar uma comunidade de jogo. Por exemplo, nós do Fate, nós temos o movimento Fate aqui no Discord. Não só a gente discute sobre dúvida de sistema e detalhezinhos afins e compartilhamos arquivos e hacks e outras coisas, como também tem marcação de mesa e espaço seguro para fazer sua mesa por lá, por exemplo. Ô, Rafael, vamos mudar um pouco, voltar um pouquinho, porque a gente tá meio que pondo o carro na frente depois. Vamos bater os métodos, porque assim, né, gente? Jogo online, jogos que não exigem presencial, existe desde que, vamos dizer assim, desde que você conseguia colocar um papel e um maluco levar esse papel de um lado pro outro. Vídeo que... Xadrez por correspondência. O xadrez episcopal... O xadrez episcopal, que tem uma estrutura fenomenal, ele é muito... Ele sempre tem uma estrutura com regras muito certinhas de tempo, de realização de jogadas, de como você tinha que mandar essas jogadas de um pro outro. O mesmo valia para outros jogos de tabuleiro aí. Eu sei que, por exemplo, no Japão havia Go e Shogi episcopal, ou seja, por correspondência. Migrou para a internet. No início você tinha, galera que se encontrava pelo IRC e fazia a mesma coisa. Mandava os movimentos e cada um ia movendo no seu tabuleiro. Obviamente, com o tempo isso ficou mais sofisticado e a conectividade melhorou e ficou mais fácil de você mandar voz e tal. A primeira forma que a gente poderia citar de jogo online é muito textual. Tem vários vários jogos que são meramente textuais. Alguns até o pessoal nem adota a regra, é meio que só interpretação mesmo. Você define como vai ser o teu personagem e vai descrevendo as ações e, tipo, não tem regras. É, digamos assim, puro roleplay. É o que a gente chamava de PBF, né? É, o que muitas vezes o pessoal fazia muito disso ainda no chat da UOL, por exemplo. Engraçado, eu hoje estava comentando sobre o chat da UOL com o Cicerone, porque eu falei, pô, já que a gente vai falar, a gente tem que relembrar as antigas, né? Quem não começou a jogar RPG no chat da UOL? Ou então em RPG, o que o pessoal chama até hoje, tem os RPGs de fórum, Play by Fórum, que a galera... Ah, vamos jogar em Naruto, aí tipo, o cara cria o ninja dele lá do Naruto e joga e tem as missões e tipo, não tem bem regra. Isso é jogo de RPG? É. Eu vou ser bem sincero, não vou entrar muito nessa polêmica, mas tipo, eu considero que é porque, tipo, a pessoa tá interpretando o papel. Se não tem exatamente muito regra, aí é questão de como cada um vai se portar. Mas tá aí que tá, Fábio. Um jogo desses, ele tem a regra mais complicada de todas de ser seguida. Bom senso. É, muitas vezes o pessoal estipula que existe um bom senso dentro do cenário e vai. E é, sem contar que existem regras consensuais também. Existe o que a gente falou sempre e reforça o contrato social do grupo. E até porque a gente não vai entrar muito aqui, porque depois a gente tá falando, dando meio que um histórico para depois falar de sistemas e ferramentas. Sistemas para usar, não sistemas de jogo. Enfim. Aí, com o tempo, teve os primeiros jogos, os primeiros lugares que você tinha, por exemplo, emulador de dados. Por exemplo, quem é macaco velho de RC deve lembrar dos bots, e haviam vários bots na época de rolador de dados. Lembro muito bem disso. Alguns anos de campanha em digitar barra R alguma coisa. Cara, vou te falar, isso me lembra... E bot de RC me lembra o tempo que eu quase aprendi Ruby por causa disso. Olha, eu sou uma pessoa que sou imune a essas coisas, eu sou jovem, eu não lembro dos bots do IRC, entendeu? Gostaria de deixar claro. Tem um primo dele, tem boa parte desses bots tem primos no Discord. É, a gente vai falar, é legal porque essa introdução dos bots, ele veio e ela continua sendo uma coisa que vai rolar, ela rola até hoje dentro do mundo dos jogos e tal. Depois, com o tempo, né, começou a ter coisas como o Discord. Começou lá com... Havia outros sistemas antes do Skype, de VoIP, né? Que é o Skype, Mumble também. É, e aí começou, né? E aí o pessoal começou a ter voz. E aí, e com o tempo, foi tendo vídeo. E aí teve sites que ofereciam ferramental completo para auxiliar no RPG, como 20... E aí começou a galera a gravar, e veio o Twitch, veio o Matt Colbert, e aí, bem, o resto é consequência. É, o resto é uma história que você já conhece e está vivenciando neste momento. Eu só gostaria de mais uma vez lembrar a todos que eu fui descobrir o que é barra R no Roll20, tá? Eu sou jovem. Aham. Novinha. A gente sabe o que a gente... Todo mundo sabe o que a gente fala sobre o jovem, né? Embeleça! Bateu no meu Nelson Rodrigues interior aqui. Continuando, a gente falou um pouco desse histórico. Por quê? Porque é importante a gente falar desse histórico pra gente começar a falar um pouco de possíveis formas de você jogar RPG online. A gente falou lá atrás do fórum, e fórum, sistema de play by fórum, quase todos os sistemas que existem hoje permite play by fórum. Discord permite, você consegue jogar play by fórum por WhatsApp, tem... bots de roladores de dados que você rola o dado, manda o link pra pessoa só pra avisar, ó, rolei e o resultado foi esse. Telegram tem sistema de bots, onde você coloca lá, você faz o R barra alguma coisa, tem bots muito bons, a gente vai deixar alguns também. Até o Slack tem bot. É, eu nunca joguei pelo Slack, mas... Eu já joguei pelo Slack. Eu acho jogar pelo Slack meio que overkill, mas se eu considero o Roll20 overkill também, então... É, cada um tem um método, né? A gente tá falando... O Slack, muitas vezes as pessoas estão acostumadas com essa ferramenta, mas é um caso à parte, é um ferramenta corporativo, mais corporativo que qualquer outra coisa. Mas tem gente que já fez dashboard pro Slack também. Dito isso, né, a gente fala isso, o RPG by Forum é aquela coisa, você... Aí você vai ter que definir, como é que eu vou marcar que o cara tá em on? Como que eu vou ter que marcar cara tá em off? Como eu vou ter que marcar se o cara precisar tirar uma dúvida de regras? Que comando eu uso pro bot do rolamento, se tiver rolamento? Como eu indico que eu utilizei para falar do Fate? Aí cada sistema de regras que você adotar de RPG vai ter suas peculiaridades. No caso do Fate, como eu vou marcar ponto de destino? Onde vão ficar anotados os aspectos? Savage Worlds, cadê as Bane? Como a gente vai marcar carta de ação? D&D, onde eu marco que eu tô as magias que eu tenho, onde eu marco que eu tô as armas e coisas do gênero. Aí cada sistema tem o seu sua peculiaridade. Ou suas limitações. Enfim, é bom que se diga também que... peculiaridades inclui ambos os lados, né? Os aspectos de cada sistema, pra ser bem sincero. Justo, justo. E por aí continua. As plataformas que você tem de jogo específico para RPG, a gente ainda não vai chegar no Discord, porque eu acho que o Discord é legal a gente deixar por último, que é a ferramenta que todo mundo ama, todo mundo quer. Tipo, Roll20, Fantasy Grounds, tem uma outra que recentemente... Inferno eu também, e tem uma... E o Astral também, que é ligado... Astral é vinculado ao Drive-Thru, mas tem o... Parece que estão no meio, estão já no fim para uma ferramenta brasileira também. Tem o Taluco, tem uma outra ferramenta. Tem o Taluco, tem o RRPG, tem o Firecast. Tem uma que eu tava lembrando agora, que o pessoal... Eu não lembro agora o nome, escapou mesmo, mas tinha uma outra além dessas. Mas enfim, essas aí elas já são mais focadas mesmo no jogo de RPG. Então, bot de rolador, você cria a mesa. Quando você cria a mesa, já tem um rolador de dados, já tem como você criar ficha, por exemplo, pro Fate de jogar dado, de jogar ponto de destino. Você já tem alguma forma de colocar token dentro da mesa que equivale, por exemplo, no caso do Fate, a um aspecto que tá em mesa. No caso, por exemplo, de D&D, um token que representa o teu personagem no mapa tático e por aí afora. Esses já são bem mais estruturados e muitos deles são pagos, os seus recursos principais são pagos e bem pagos. Mas vamos lembrar que algumas vezes, por exemplo, a versão premium de um serviço pode ter todas as ferramentas que você precisa e você não precisa ficar reinventando a roda para contornar isso nas versões gratuitas. Ajuda bastante. Mas não quer dizer que seja impossível usar a versão gratuita também, não. Dá para trabalhar direitinho. O Roll20, por exemplo, ele é fantástico. Pagando, adiciona recursos adicionais bem interessantes. Sim. Nesse ponto dos serviços gratuitos, o já comentado aqui, o Astral, ele é um dos que oferece mais coisas em troca de uma interface um pouco mais pesada. Então, computadores mais antigos, fiquem atentos. E o Astral é bem limitado também em relação à penetração da comunidade. Isso é uma coisa importante, né, gente? A gente tem que lembrar que tudo que a gente tá dizendo aqui... vai por voz, vai por vídeo e tal. Você vai ter que ter computador com um certo grau de potência maior. Quanto mais recursos você utilizar, que não sejam, por exemplo, associados ao servidor, como é o caso de bots, mais você vai precisar de máquina. E aí você vai ter que ver que todo mundo vai ter que ter a mesma coisa. Por exemplo, esse pessoal que faz muito os streams, é um pessoal que tem máquinas razoavelmente potentes, conexões de internet com muita velocidade, estabilidade e por aí afora. Não é que nem, por exemplo, o usuário, a pessoa que tem um notebook que em casa, que é uma máquina de escrever metida besta. Essa pessoa já tem que pensar, ok, minha máquina é mais limitada. O que eu posso, o que eu não posso. E não só a máquina, a conexão também. Poxa, ontem a gente teve uma... Aqui em casa a gente teve uma sessão zero de lobisomem e... Foi um suplício, a gente conseguiu entrar na mesa, já era 1h da manhã, porque a conexão não estava estável. Deixa estar que nossa conexão normalmente é bem estável, né? A gente consegue gravar direitinho, mas... O que atrapalhou também foi falta de luz, que estourou o transformador da rua. Não podemos esquecer desse detalhe. Acontece. E para dar uma opção também nesses casos, a gente falou de Telegram e WhatsApp. Eu sei que tem uma galera que joga... E aí, minha experiência jogando com o Telegram é bastante interessante. Eu vou... Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas WhatsApp e Telegram são ótimas opções pra quem tá naquela coisa de não poder estar todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes não é nem a questão de tá todo mundo no mesmo lugar. Tá todo mundo ao mesmo tempo, porque como é uma coisa meio assíncrona, né? Você pode mandar uma ação, aí depois responde, aí obviamente vai ter problemas, mas enfim. É, tem um aplicativo, depois a gente fala melhorzinho, tem aplicativos também como Holygate, que é exclusivo para escrever RPG por texto, via telefonia celular, que tem uma interface muito da banguela para PC. Basicamente, PC igual a... A gente fala um pouquinho mais tarde. É... E tem também os roladores, que são... É... Ai, droga, esqueci o nome, mas que eles dão um suporte bem legal para quem joga pelo WhatsApp. É... Que ele já tira a foto e envia direto. Eu não sei se vocês conhecem esse. Não, eu não conheço, mas isso é uma técnica que você pode utilizar no WhatsApp e no Telegram. Ao invés de você pegar um bot, você pega, fala para todo mundo, ó, tem esse rolador que a gente vai utilizar. A maioria dos roladores de dados de RPG que eu conheço conseguem cobrir quase todas as hipóteses de uso de dados. A maioria, quando tem algum problema, são em três pontos, em três tipos de jogo. Fate Field, por causa dos dados DF. DCC, por causa dos dados malucos. E Star Wars, por causa dos dados ainda mais malucos. Desculpem, eu acho o dado do... Não, Star Wars são... Que Deus o tenha e guarde no grande vácuo das empresas que descontinuaram suas linhas. Eles têm os dados exclusivos. É mais maluco do que maluco. É exclusividade de dados. É empresa ordenhando tudo. É, gente, é um negócio tão desnecessário e cruel com réis mortais pobres que não tem dinheiro pra comprar aquela porra daquele dado caro pra burro. Vocês já viram o preço? Não, é... Olha, gente, eu vou dizer aqui. Eu tenho um jogo de dados do Star Wars. Eu paguei 50 conto na época. Era da época que era o dólar tava mais ou menos a 2. Eu fui ver na mesma época quanto sairia um rolador, se teria opções de rolador. Eu comecei a procurar na internet, eu vi que a empresa, né, a Fantasy Flight, tava dando cease and desist todo mundo por causa desse dado. O rolador offline oficial, rolador de celular, era 12 contos e só servia pra ele, tipo... Sim, um rolador exclusivo. Fantasy Flight fazendo o seu capitalismozinho... Fazendo o seu capitalismozinho básico. Depois ela se pergunta por que... Depois o nego se pergunta por que ela não tá por aí ainda, né? Porque os jogos dela não decolaram. Então, a maioria das opções de roladores de dados aguentam os dados, assim, os dados mais tradicionais, pra qualquer tipo de jogo. Alguns deles têm problema do tipo, eu não consigo entender, por exemplo, o rolamento de Roll and Keep, que é o rolamento, por exemplo, o Sétimo Mar tem muito isso, Legend of the Five Rings tem muito isso. Mas você pode mostrar, tirar um print da tela e falar, ó, tive esse resultado, vou equipar tal dado e faz a conta você mesmo. Ou seja, não tem muita desculpa pra não jogar online. É, assim, uma desculpa que eu elenco pro jogo online, não é nem tanto o sistema, mas a disponibilidade daquele sistema para as diversas plataformas. Pois você pode calhar de ter um grupo que só pode jogar pelo celular, aquela ferramenta vai estar ali disponível para eles. É, pense num caso que acomete muito os jogos que acontecem no Movimento Fate Brasil. A gente tem uma boa quantidade de usuários dentro do servidor do Discord do Movimento Fate Brasil, que como sistema operacional de seus computadores, ou é GNU Linux, ou é alguma variante do Mac. Será que o recurso adicional vai estar disponível para eles? Então é uma outra questão também que precisa ser levantada. Sim, a gente vai chegar já nisso. Nessa parte onde vai debater vantagens e desvantagens de jogar. E chegamos aí no topo, né, da conquista final, que é quando você tem a possibilidade de utilizar voz, vídeo e tudo mais. Que aí as combinações são diferentes. Então, por exemplo, tem gente que utiliza... Só que aí, para ser bem sincero, a gente vai só pincelar porque é uma complexidade muito grande você fazer um jogo assim. Em especial se você resolver streamar. Nossa, é absurdo. Mas streamar é cereja do bolo, é a cereja do bolo, mas é aquela cereja importada premium que é do tipo assim, que vem em caixinha de ouro. Sim, porque você vai ter que aprender a criar conta em servidores como Twitch, você vai ter que aprender como é que você ativa a câmera no Roll20, ou como você utiliza outro serviço como Skype, ou como algum servidor de conferência de vídeo tipo Zoom na web. novamente, vai, todos os links disso aqui você, a gente vai linkar para aí você depois decidir como é que você quer montar o jogo. A sua internet vai ter que ser potentíssima para aguentar segurar isso aí, porque streamar é difícil, a velocidade de up normalmente não corresponde. É, pelo menos a de quem tiver como hosteando, tiver como ser a gente parte da premissa do narrador, o cara que vai estar chamando todo mundo, esse cara vai ter que ter uma conexão boa, porque ele vai ter que ativar software tipo OBS, que é um software que grava o que tá rolando na tua tela e ele é que faz a parte do stream. Alguns têm stream já embutido por conta própria, eu acho que o Twitch tem, ele replica no YouTube, eu não lembro direito. É, o Twitch, na verdade, o OBS é que faz a transmissão pro Twitch e YouTube de forma simultânea, sendo que o YouTube tá lá pra ser memória e o Twitch pra ser o momento, normalmente. Esse eu não vou entrar no caso, que esse aí, a gente não tá querendo aqui... Isso aí não é, olha só, isso aí por enquanto... Streamar é do tipo, se vocês quiserem, manda um e-mail pra gente, faz um comentário na página, a gente conversa sobre isso, se vocês quiserem. A gente pode entrar em tópicos adicionais mais pra frente, até porque isso é, digamos assim, a nossa sessão zero de jogos offline, de jogos online. Aí é aquela história, né, como a gente disse, gravação, aí você pode sonhar em ser Math Cobra, ou qualquer coisa que o valha, ser Tabletop, ser Critical Role, mas enfim... Vamos lá, né? A gente falou bastante, estrutura e tal. E a experiência de jogo online de cada um de vocês? Acho que a Palomita pode começar, que ela tá meio quietinha, né, gente? Então, como eu disse, eu sou a chata do rolê porque eu não gosto de jogar online. Não é que eu não faça, não é que eu não... É, tá, eu sei, a Charlie é um amorzinho. Obrigado. Eu adoro aquela mesa, por sinal. Mas eu não gosto de narrar online. Narrar online pra mim é um big no-no. Eu não consigo ver o rosto dos jogadores e eu não tenho conexão e nem condições de fazer uma chamada por vídeo. Não tenho como hostear isso. Então, pra mim, é dificílimo, né? Eu gosto de interpretar, eu gosto de estar vendo os jogadores. E gosto de ser vista, né? Metade. Então eu tenho a sensação de que metade do meu jogo tá sendo perdido. Porque eu não tô ali com o vídeo, né? Com a visão. Em contrapartida, é a solução da vida, né? Você não precisar sair de casa, não precisar se arrumar, não precisar fazer toda uma preparação extra. Pra jogar, é muito prático. Você tá ali, você abre 15 páginas, livro, todos os NPCs estão abertos, tá tudo colocadinho ali, papo pronto, dois cliques, você tá com a ação inteira transformada. Então, eu tive experiências boas e ruins, eu só sou a chata do rolê que não gosto de fazer isso. Não, tudo bem. Aqui o objetivo é a gente falar primeiro das experiências, depois a gente vai comentar melhor... Vantagens e desvantagens e por aí afora, né? É, eu posso falar que eu sou um veterano nessa seara aí. Eu jogo online desde 1998 ou 99. Quase na época das BBS. É, um pouquinho depois da época das BBS, no início da internet. Eu peguei o primeiro serviço integrado de RPG online, que é o finado e muito... E eu sinto uma falta enorme dele, WebRPG. Era um programa exclusivo, ele era multiplataforma, ele tinha na época para Mac e para Windows. E ele era baseado em Java. Muito bom, gostava muito dele, fazia boa parte dos dados malucos. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi uma mesa de Fate, e acho que era Fate 2 na época. Eu cheguei a fazer personagem, mas o mestre roeu a corda porque... Que não correu a corda, né? Na verdade, o mestre se tornou pai. E aí, do tipo, acabou minha tranquilidade. Agora eu tô vivendo todas as minhas noites pela minha filha. E foi assim. Mas, tirando isso, eu passei por tudo. Eu passei por Play by Mail. Pra quem não entende isso, é mais velho ainda do que o Play by Fórum. Quando as pessoas se... combinavam de trocar e-mails entre si, que eram ações de personagens. E os rolamentos de dados, assim, eram feitos no... Eram feitos, assim, muito toscamente. Ou a gente usava um site com que era, tinha um rolador autônomo, e a gente fazia o login no site e rolava pra gente. Ou então, tinha um caso que era o inferno, porque você precisava de uma câmera digital e o mestre exigia uma câmera digital, que você rolava o dado em casa e você tirava a foto do dado. E você mandava em anexo, na mensagem, o resultado da foto. O que nessa época devia ser pavoroso por causa do peso que a mensagem tinha. Sim, era horrível. Era horrível. Estamos falando de uma máquina digital daquelas velhuscas, do tipo daquela que sua tia tem ainda, de menos de um megapixel. Olha só, eu gostaria só de dizer que eu sou jovem e eu não lembro dessa época, tá? De fórum da UOL, quando você juntava o pessoal e depois jogava pelo e-mail, trocava e-mail e fazia altas campanhas de vampiro. Eu não lembro dessa época, eu sou você jovem. Não, você é total alienada disso, né? Mas depois disso eu passei disso tudo, eu cheguei até, tipo assim, eu fiz grandes campanhas, eu fiz grandes amigos, eu conheci minha namorada numa campanha online que eu literalmente falando, sequestrei o grupo no Roll20 e eu comecei no Discord. Foi aí que o Discord entrou na minha vida, mas eu conheci minha namorada nisso, quando eu roubei este grupo. Eu falo assim que atualmente é o maior roubo que eu fiz na minha vida, foi esse grupo. Atualmente é um grupo de amigos bem coisinho. Mas eu também tenho, tipo assim, e eu cheguei a moderar não só como o Movimento Fate, mas também outros tantos grupos online, desde mega servidores como Mestres dos Magos, que agora não estou mais na moderação, até grupos bem menores, que eu falo o seguinte, jogar online para mim é uma segunda natureza. Adoro mesa presencial, mas mesa presencial eu tenho o eterno problema de que as pessoas não querem sair de casa. Na mesa online é, maluco, você atrasou porque, ah, eu estava almoçando. Beleza, então, tá meia hora atrasado, tá, mas o resto do grupo já está todo mundo aqui. O pessoal tava comendo, conversando e comendo quando você tava almoçando com a tua família. Mas, beleza. Coloca aí, coloca o headphone bonitinho e hey ho, let's go. Vamos jogar. Eu acho que é isso. E eu passei por boa parte das ferramentas. Eu tenho pesadelos em jogar via Skype até hoje. Tenho pesadelos sobre um programa chamado OpenRPG, que me fez instalar basicamente metade de uma suite Python no meu computador na época, para compilar ainda o jogo, o programa para poder rolar. E eu ainda tenho, mas eu tenho bons alívios, assim, boas memórias de, por exemplo, jogar via Slack, como eu já joguei. Foi o meu contato com essa ferramentinha e hoje em dia eu não jogo mais porque eu não tenho Slack direito para Linux. E eu também tenho saudades, e boas saudades, da época que eu joguei, quando eu tinha um tablet e eu usava algumas ferramentas de tablet na hora de mestrar e jogar. E era um, tipo assim, isso inclui um jogo que eu tive chance de jogar via FaceTime, era uma solo, mas extremamente bem legal. E sim, isso todos são ferramentas viáveis para se jogar. Qualquer ferramenta de chat é válida, tá? Só lembrando disso. Engraçado, meu trauma é RRPG. Caraca, que ódio que eu tinha daquilo. Vamos falar sobre comunidades mais tarde. A minha experiência online não é tão grande assim, porque eu demorei muito para ter uma internet minimamente funcional na vida em casa. Funcional, que eu digo, que fosse constante. Embora eu já tivesse jogado muito por IRC, por e-mail também, mas o áudio na minha vida no RPG só chegou mesmo na época do, acreditem se quiser, Hangouts. Ah, sim, Hangouts. Hangouts sextas-feiras de noite. Exato. Exatamente por conta da questão de multiplataforma. Uhum. Eu há muito tempo sou usuário Linux, há um bom tempo eu já não tenho um computador Windows em casa. Então eu sempre tive sempre introduzo essa necessidade de consideração em uma mesa. Porque, bom, eu não vou formatar o meu computador, que na época era Slackware, ou seja, já estava completamente configurado. Eu não ia formatá-lo para ter que instalar o Windows, jogar e depois, 10 dias depois no máximo, formatá-lo de novo e reconfigurar o meu Slack. Sinto muito, sou uma pessoa preguiçosa. Isso dito pela pessoa que fez isso, configurou 7 vezes o Slack em uma semana. É, enfim. Então, Google Hangouts foi a primeira ferramenta, de fato, com áudio que eu utilizei em conjunção com o Roll20. O WebRPG, eu cheguei a ver que ele existia e tal, mas nunca me interessei. O RRPG, olhei pra ele, ele olhou pra mim, só o Windows, eu okay, nem queria. E, bom, mas o grande boom do RPG online, assim, com áudio, foi o Discord. Minha última mesa via IRC, eu encerrei há 2 anos e meio. Era uma mesa de AD&D. A gente fez a loucura de chegar até o nível 30, todo mundo. Uau! Você é meu herói. Não, a gente é louco mesmo. A gente era louco, é do tipo, chegou no nível do tipo, agora é questão de honra, agora a gente vai fazer essa merda. Tanto que chegou no 30, debandou. Mas enfim, eu jogo por texto, eu tava um bom tempo, porque sem jogar, retornei agora, porque o jogo, a assincronicidade do jogo por texto é um tanto incômoda, entendeu? Porque que nem temos um caso acontecendo aí, não vou citar nomes nem locais, mas Fábio e eu estamos num jogo por texto que um dos jogadores simplesmente sumiu. E aí? É, a gente vai falar mais pra frente sobre esses problemas, é, né? Isso aí, isso. São os prós e contras e arapocas. Exato, enfim. A minha experiência online é essa. Eu atualmente tenho preferido jogar online pelo simples critério do não preciso sair de casa. A minha experiência de jogo online, né? Eu acho que a primeira vez que eu joguei online com alguém é uma coisa extremamente curiosa. Tinha uns eventos na época, quando a internet chegou no Brasil, que era tipo Internet World e tal, e o Fábio era meio maluco, né? Se enfiava nessas roubadas, nesses eventos malucos. E ele, naquela época, era tudo muito novo. Então, tipo, tinha um cara. Eles ofereciam, às vezes, máquina pra pessoa ficar navegando por horas no evento. Até que um belo dia ele instalou o IRC e começou a jogar Senhor dos Anéis com o pessoal, do além. Mas, de forma similar ao Cicerone, a minha experiência mesmo com o jogo online foi muito mais tardia, basicamente pelos mesmos motivos. Eu demorei muito tempo até uma internet mais fixa, né? E para você encontrar pessoas, só agora, as pessoas devem falar, ah, não, mas vocês são muito antigos. Mas vocês têm que botar na cabeça que servidor, redes de internet estável, servidores de voz e coisas do gênero, só ficaram populares nos últimos 10 anos, quanto muito. Isso, em termos de internet, é quase uma geração. É mais de uma geração. Eu diria acessibilidade mesmo, porque era muito caro. Sim, é tudo isso. É custo de internet, qualidade. O que acontece é que você tá... Uma infraestrutura de internet e tal, todas essas ferramentas ficaram muito... Só muito recentemente é que elas se tornaram populares. Então, por exemplo, a gente vai chegar mais pra frente quando falar das ferramentas. Só agora que Discord você pode usar em qualquer plataforma, qualquer mesmo. Praticamente, se tem capacidade de jogar um navegador, consegue utilizar ele. As minhas experiências mais fortes foram muito com o Roll20 e com o Discord. E aí eu vou ser bem sincero, eu sou meio que ao contrário da Palomita na questão de ver a pessoa. Numa mesa online eu não preciso necessariamente ver a pessoa. A gente vai falar isso também mais pra frente, mas uma coisa importante, a gente perde... Quando a gente não tem a pessoa, toda a pessoa, vamos dizer assim, a gente perde referências. Isso já é fato conhecido. Se você mandar só um texto, é mais difícil de você expressar tudo do que se você falar, do que se você puder fazer um vídeo, coisas do gênero. Por isso a mesa presencial ela é tão importante assim. Mas, enfim, eu acho que a parte, para mim, mais importante de jogo online é você ter experiência de jogar com pessoas que você não teria a mínima condição de fazer isso factível se não fosse pelo jogo online. Então, por exemplo, eu tenho um RPG, eu já falei eles uma vez, chamado Brute Society. É um jogo aí, pra quem não ouviu o Fate Masters, é um jogo onde basicamente você joga com personagens da Jane Austen, de livros de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, por aí afora. Eu tive experiências muito boas jogando esses jogos, tanto por voz quanto por texto. Embora algumas dessas experiências tenham sido boas, mas ruins de outra forma que a gente já vai explicar. E pra mim é isso. E eu acho que agora, aí é para as pessoas entenderem, agora que a gente tá aí com esse problema de isolamento e tal, vai ser importante a gente aprender a configurar essas coisas, a gente se organizar para isso, por um detalhe. a gente vai ter que manter saúde mental, né, gente? E não é só saúde física que conta, adianta nada a gente ficar todo mundo bem, a hora que sair virar basicamente cúpula do trovão. É, socialização faz parte da natureza humana. E por mais que a gente fale, ah, não, é, não é importante, é, não vai ter... Cara, querendo ou não, você vai ter forma, você ter a opção do jogo online, te dá a opção de você ter uma forma de você manter a sua própria saúde mental razoavelmente bem. Tá, é a mesma coisa que o jogo online? Definitivamente não. Uma das coisas que eu até falo pro pessoal, eu não consigo assistir stream, não consigo. Eu não consigo ouvir os meus áudios direito, tipo, mesmo que eu grave, e eu gravo, eu não consigo ouvir. Eu muitas vezes eu ouço para tirar algum backlog e depois eu basicamente ignoro. É muito raro eu ouvir novamente duas, três vezes o jogo, ficar, ah não, vou assistir o jogo do Critical. Cara, eu acho que de stream de Fate, o único stream de Fate que eu assisti foi o do Tabletop, porque Echo Rob, o Donagle, um dos autores do Fate, foi tipo, é uma aula mestre do que é o jogo de Fate. Sim. Bom. E foi curto. É. E eu acho que assim, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Particularmente, no meu ponto de vista, essas as grandes vantagens do jogo online. A gente pode, então, agora passar pra parte de vantagens e desvantagens, né, gente? Desvantagens do jogo online? É, vantagens e desvantagens. A principal vantagem, na minha opinião, é que o jogo online permite que a prática do RPG se torne algo atemporal. É importante que eu diga o que atemporal significa nesse contexto. Atemporal no sentido de eternidade, dissociado de tempo e espaço. Você não tem a limitação de estar ao lado do seu outro jogador ou jogando no mesmo momento em que ele. O jogo online ele pode permitir que pessoas de diferentes cantos do mundo estejam na mesma mesa ou jogadores joguem o mesmo jogo sem estarem jogando ao mesmo tempo. É claro, essa atemporalidade ela introduz também o elemento da assincronicidade, que pode ser um problema, porque já que não está todo mundo ali presente, já que as pessoas podem jogar cada uma no seu momento, o que acontece? Você gera o problema de assiduidade. Eu acho que todo mundo aqui que tem uma certa experiência com jogo online sabe o quanto é mais fácil que um jogador roa a corda no online do que no presencial. Vida acontece, entendeu? Mal ou bem, o senso de compromisso das pessoas, ele é de uma ordem de grandeza negativa da alçada da 17ª potência. Então, eu creio que por mais que essa beleza estética, entendeu? Da atemporalidade que o jogo online possui, ela é minada pela falta de assiduidade que a assincronicidade acaba impondo na situação. É o primeiro ponto que eu coloco, que é ao mesmo tempo uma vantagem e um problema do jogo online. A segunda, essa eu vejo apenas como vantagem, é dos nossos queridos Fate Masters aqui presentes. Quantas pessoas vocês conhecem que, letra A, conhecem, letra B, já jogaram, vamos pegar um RPG meio menos famoso, tipo Fading Suns? Pouca gente. Eu conheço, mas nunca joguei. Pois é. Nunca joguei também. Joguei, mestrei, mas eu conheço meia dúzia só que conhece o mundo. Exato. Então, quando você tem o jogo online, ele permite que essa meia dúzia que tá um na puta que o pariu, outro na casa do cacete, o outro no 17º Círculo do Inferno, essas quatro, sete, essas pessoas, essa meia dúzia que consiga jogar um jogo que pouca gente conhece. E eu tô pegando um jogo que era pra ser mais famoso, já que ele foi desenvolvido pela mesma equipe de Mago Ascensão, o Andrew Greenball e o Bill Bridges. Imagine jogos ainda menos conhecidos. A gente pode pegar no Movimento Fate Brasil, tem pessoas que, ali, no Movimento Fate Brasil mesmo, que na cidade onde moram, são os únicos que jogam Fate. Para essas pessoas, o jogo online é a única maneira de jogar Fate. Bom, às vezes é a única maneira de jogar RPG em geral. Em geral. Então. No caso do Carlos, né? É. um amigo nosso da mesa que a gente se conheceu. O Carlos, a questão do Carlos é outra, é por conta de horário, porque o Carlos é praticamente vizinho do Fábio Silva. Eles são da mesma cidade. Só que... O Fábio Silva ter tempo pra alguma coisa. É, e não é só isso. Muitas vezes, em grandes cidades, você... Ou grandes regiões metropolitanas, como o caso do Fábio Silva, também. E o nosso também, até o meu e o seu caso, Cicerone, o isolamento geográfico entre bairros, muitas vezes, impede que você conheça novos jogadores. E mesmo que você vá em eventos, você nunca encontra ninguém que more perto de você, a 5 quilômetros de distância de você, por exemplo. E sem contar o seguinte, eventos presenciais, eles são muito bons, muito bonitos, mas eles geram um certo vício, que é, vamos jogar RPG, vamos no evento. Muito difícil você ter... É muito difícil, eu pelo menos conheço poucos casos de amizades que começam um evento e você acaba indo pro grupo presencial, outros grupos presenciais daquele jogador. Tem isso também. Então o jogo online se torna não o último recurso, mas em muitos casos o único recurso para muitos jogadores, o que é fantástico. O terceiro ponto que eu coloco, que é uma vantagem também, mas isso talvez seja uma vantagem questionável, no meu ponto de vista é uma vantagem, o jogo online, ele é, em termos de preparo físico, ele exige muito menos. O pessoal aqui tem uma certa idade que todo mundo aqui já teve aquela campanha linda, bonita, escrita em 4 cadernos de 100 páginas que você tinha que carregar pra cima e pra baixo quando fosse mestrar, não é? Fora os livros. Fora o diabo todo de asa que você tinha que carregar. O jogo online, não. Você está no conforto da sua casa, com todas as suas anotações, sejam elas no computador ou em caderno, por que não? Todas ali ao seu alcance, você não precisa carregar peso nenhum pra lado nenhum. Eu tenho outras visões aqui. Sobre isso, sobre vantagens e desvantagens. Uma coisa que eu vi muito em jogo online é o seguinte. Você tá num canto de RPG genérico, você fala assim, tô querendo mestrar pra 5 cabeças, o jogo é tal, essa temática aqui, e a pessoa diz, eu não sei, queria jogar, mas eu não sei. Normalmente é o melhor veículo pra você começar a trazer gente pro seu jogo, muitas vezes. Porque você atinge, só se você está em comunidades, você pode ou arranjar de pessoas que jogam o mesmo jogo que você, ou em comunidades genéricas e abertas, você pode encontrar pessoas interessadas nos seus conceitos, e você ensina o sistema e você joga. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Recrutamento de gente. Evangelização do Fate e de outros jogos. Eu queria aquele jogo, ou ninguém se põe jogo, lá vou eu evangelizar e pregar a palavra de Wix e Balseira pelo mundo. Então, eu posso admitir, eu fiz muito, eu ensinei muita gente a jogar Fate, ensinei muito mestre de Fate, novos mestres de Fate, a como é que funciona a dinâmica do jogo. Eu mesmo posso falar que eu tenho um núcleo de jogadores agora online, gente que eu não conhecia até 6 meses atrás, 4 meses atrás, que são... jogadores que chegam comigo, olha só, cara, tu errou aqui nesse aspecto, esse aspecto tá muito aberto pra mim, eu gosto mais de um aspecto mais restrito, eu reescrevi o aspecto aqui da cena, tá? Porque assim é que é a cena, eu tô gastando um ponto de destino pra remontar isso. Eles fazem isso com mais neutralidade do que eu. Segundo... Você pode dizer que me catequizou pra hacking também, né? É, um pouco, eu faço, como eu disse antes, eu faço evangelismo. Eu faço evangelismo, só que para novas mais lúdicas do que espirituais. E eu tenho outras, tipo assim, segundo ponto que eu acho muito relevante para você. Disciplina. Mesas online, normalmente, por voz, são extremamente disciplinadas. Porque não tem espaço para balbúrdia. Na balbúrdia, ninguém se ouve e não tem jogo. E nas por texto... Normalmente, se todo mundo está seguindo a regrinha de postagem e está seguindo o acordo social direitinho, as mesas por textos podem funcionar que nem relógios. Alguns suíços, outros chineses e alguns falsificados, assim, aquele rolecão dourado falsificado que você não sabe se veio parte da Malásia, parte da China, parte do Paraguai. Entendeu? Mas é isso. Isso tudo funciona bem. E claro, existem outros métodos ainda mais interessantes, mais diferenciados. Alguns jogos funcionam muito bem para plataformas online, outros funcionam menos bem. Alguns jogos até oferecem suporte para essas plataformas. E isso, por exemplo, Invisible Sun. Invisible Sun, do Monte Cook, é um jogo extremamente interessante. Monte Cook flertou com isso e ele tem uma plataforma exclusiva do Invisible Sun, que é um site, e que você usa o site para postar ações de downtime, e de tempos em tempos há eventos que acontecem dentro do site, dentro da campanha, que o mestre pode ativar. Não, já na hora de eu fazer esse evento aqui, que vai ser exclusivamente para ações de downtime, e são ferramentas exclusivas. Isso é extraordinário. Mas o grande lance mesmo é positivo, e o último ponto positivo, antes de começar a falar do negativo, é: você tem o mundo às suas mãos. Eu tenho uma mesa minha de Mago Despertar, que era, literalmente falando, 4 continentes, 6 nacionalidades. O mestre, ele era americano, mas estava morando no Japão, e ele dava aula de inglês no Japão. Um jogador era polonês e morava na Inglaterra. Outra jogadora era húngara, também morava na Inglaterra. Um outro jogador, ele era extremamente inglês, também morava na Inglaterra. E eu estava na América Latina. Até uma hora que um dos jogadores, assim, aventou a possibilidade de... Um dos 3 que morava na Inglaterra aventou a possibilidade de ir trabalhar no Cairo. Mas era isso. Eu tinha essa mesa minha multinacional, a gente fazia um esforço enorme para fazer coordenação de fuso horário. Mas quando encaixava, quando encaixou o fuso horário, tudo bonitinho, a gente jogou 9 meses de uma campanha que eu considero memorável. E é do tipo, entrou nos meus anais, assim, do tipo assim, eu quero mais experiências como essa. Com maior diversidade de visão, com maior diversidade de ação. Eu recentemente joguei com alguns portugueses, jogadores portugueses, online. E a batida é outra, o ritmo é outro, o gosto é outro. E eu mostrei para eles Fate. E a maneira como eles estavam usando a língua portuguesa, do tipo assim, como eu não pensei em usar dessa maneira, com esses duplos sentidos? E eles escrevendo aspectos era uma coisa extraordinária. E é do tipo, que sorte a minha. E era uma mesa transatlântica. Como eu disse antes, o mundo está em suas mãos. Qual é o problema? Mesas online. Tem o mesmo problema da mesa presencial. Tal hora eu não posso. Tal dia eu não posso. E a coordenação da mesa se torna uma gerência. Se torna digno de uma gerência de RH tentando coordenar 10 equipes diferentes em relação a fazer uma reunião de lideranças. 2. Nas mesas assíncronas por texto, o tempo. Desculpa. Eu joguei muito por texto no passado, em épocas desesperadas, eu joguei em sites, que todo tipo de site, em 2 línguas diferentes. Comecei a aprender uma 3ª língua para tentar jogar com os espanhóis e com os mexicanos, eu parei o espanhol recentemente, porque a vida aconteceu. E eu posso falar tranquilamente, eu não aguento jogos por texto. De forma assíncrona. Parece que é um iceberg se movendo para mim. As coisas são 10 páginas de texto para descrever o que acontece em 10 minutos por voz. Para mim não funciona. Se você consegue coordenar todo mundo no mesmo horário e fazer a postagem no que o pessoal do xadrez chama de ping, que você tem um X de tempo. E esse tempo tem que ser preenchido o mais rápido possível, e senão você perde o seu tempo de movimentação e o relógio acaba e você perde o jogo porque você ficou sem tempo de mover. Então, fica menos pior, mas mesmo assim fica mais confuso porque os jogadores estão reagindo a 3 postagens acima da sua. E isso é meio problematiquinho também. E por último, eu acho o último problema das mesas online, do prós e contras, é... Choveu no Rio de Janeiro. Vocês estão falando sobre problema de estabilidade. Eu tive sorte de morar sempre em um local de internet estável. Nem sempre, tive a mais rápida do pacote, mas eu sempre tive... Mirei na estabilidade dos serviços. Então eu sempre tive essa sorte. Mas tem o evento do choveu no Rio de Janeiro. Fu! Então é do tipo... E aí, de repente, tá lá, minha internet tá oscilando, cai a luz na casa do Cicerone, e a gente não pode continuar a campanha de hacking, porque caiu a luz, ou então simplesmente, aqui tá fazendo mó sol, tá mó inferno, mas o pessoal de São Paulo tá falando, tá lagando o mundo, meu! E, de repente, a pessoa cai no meio da descrição, e aí você fica assim... Cacilda, eu precisava desse jogador que a cena tava toda calcada nele. E aí eu passo 10 minutos, 15 minutos, nada. Então, gente, bola pra frente. Ou então, vamos conversar se a gente continua ou não continua. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Porque, muitas vezes, o grande vilão pode ser a conexão da pessoa. Ou a bateria do celular. Eu, mexendo por voz, muitas vezes o pessoal falava assim só... Olha só, vou me deslogar aqui 10 minutos para carregar minha bateria, entendeu? Porque o meu celular tá a 2%. E os 10 minutos viram uma hora e meia. Nunca mais voltou, né? E nunca mais voltou no dia. Vantagens. Tem isso de poder jogar com gente do mundo todo, é muito legal. Quando eu morava em Minas... Até acho que foi na... Não, foi na que eu conheço você, não. É, eu nunca tive uma mesa multinacional, que nem a do Velho Elite, não, mas eu já tive uma mesa que era uma menina do Rio Grande do Sul, um cara do Amazonas, um cara do Ceará e uma menina em Goiás. E a gente jogava, todo mundo. Era bem legal, era divertido. O estilo de jogo deles era bem diferente do meu, então foi válido, foi maneiro. Joguei muito por fórum também na época. Não tenho mais paciência. Concordo totalmente com o Velho Elite. Foi bom. Já fiz a minha contribuição para a comunidade. Não preciso mais disso na minha vida. Agora, é legal. É legal. Num momento como que a gente está enfrentando, de quarentena, a gente não podendo... Não sendo seguro estar no presencial com o pessoal, então é uma questão de se manter são e de não ter opção, é isso mesmo, bora jogar. Eu detesto, eu fico incomodada porque eu não tô vendo a cara do jogador, eu sou uma pessoa cheia de manias e cheia de problemas psicológicos, então eu fico sempre com a impressão de que me mutaram e estão falando mal de mim. Sim. É sério, não riam. Não. Confessando nesse momento confessionário. É factível. É um medo factível. É muito factível. E curiosamente, você já terminou, Palomita? Se não, eu espero. Sim. Aqui, que eu vou pegar esse gancho. Uma das coisas que até pra você eu vou contar, eu acho que eu já li que uma das grandes vantagens do jogo online é pra algumas pessoas que têm problemas de socialização. Tem problemas, às vezes, de síndrome do pânico e coisa do gênero, porque ela não precisa estar encarando diretamente outra pessoa. Às vezes é uma opção também para quem tem esse tipo de situação. Eu não gosto. Eu, depois do Accessibility Toolkit, eu tomo muito cuidado de falar de problema, doença, porque nem sempre é isso. Porque às vezes é uma condição, uma situação, não é nada assim que deve ser tratado como se fosse uma coisa ruim. Bom, vantagens e desvantagens para mim do jogo online. O jogo online é aquilo que vocês falaram, todos vocês meio que falaram, eu também concordo. Você tem a possibilidade de conhecer novos jogos sempre, e você tem a questão de que você pode jogar de maneira tanto síncrona. Aqui eu vou botar o meu chapéu de TI, né? Você pode jogar tanto assincronamente, que é aquela história como a gente falou de fórum, de Telegram, que tipo, postei, espero a resposta do outro. Ou jogar de maneira síncrona, que nem a gente tá gravando aqui. Mesmo que seja numa ideia que tá todo mundo meio que um respeitando a fala do outro, às vezes um dá, como aí é uma gíria de rádio, dá no coco do outro, começa a falar enquanto o outro tá falando junto. Não é o melhor cenário num jogo online? Não é, mas em especial singularmente acontece. Por outro lado, problemas, né? Aí eu concordo muito com o que foi dito. Eu acho que o jogo online, ele depende, eu vou dizer uma coisa importante, de compromisso do jogador. Ele exige muito mais compromisso do que o do jogo presencial, porque a pessoa do jogo presencial vai lá, ela senta na mesa, você já parte do pressuposto que aquela pessoa vai ficar pelo menos 2 horas com você na mesa. Pode acontecer situações problemáticas, que ela tem que, às vezes, se esquivar um pouquinho do jogo? Pode. Eu tava jogando na última Dungeon Geek que teve, que foi 2 dias depois que foi anunciado o primeiro caso do Covid no Brasil, que era em São Paulo, um dos jogadores era médico, não era um médico especialista, só que o tempo todo no WhatsApp acompanhando notícias e comentários e informações adicionais para se preparar para plantões envolvendo Covid-19. Vou criticar o cara? Não posso, é uma situação diferenciada. Mas, ainda assim, ele tava com o compromisso de participar do jogo. Ele só avisou, ó, gente, se eu olhar no celular, não é que eu não tô prestando atenção, não. É que eu preciso acompanhar o que tá acontecendo, beleza? Beleza? Isso no jogo online, tanto assincronamente quanto sincronamente, exige esse compromisso. Pra que não aconteça realmente uma queda pra ninguém, pra não acontecer de todo mundo do jogo perder por queda de relógio. Que é o que o Rafael falou lá do xadrez. Você tem um tempo X que você tem que responder jogadas. E dependendo do caso, por exemplo, no Go, existe uma situação em que o cara tem 10... É um tipo de jogo, que é um jogo super rápido de Go, que o cara tem 10 segundos para responder por jogada. Se estourar esse tempo, acabou. Ele perde. Simples assim. Então eu acho que exige muito compromisso. Particularmente uma coisa que eu acho uma vantagem muito grande do jogo é que apesar da gente ter falado de muitas ferramentas, e um pouco por isso, você não fica atrelado. Você não tá atrelado, por exemplo, a gente tem que ir na casa do fulano, a gente tem que ir nessa loja. Ah, tá jogando no Discord? Imagina que acontece uma hecatombe e joga uma bomba no servidor do Discord e o Discord cai. Galera, migrando pro Roll20. Acontece pro Roll20. Migra pra outro. E assim vai suceder. Você consegue manter o jogo online com... Você tem um disaster recovery, novamente, pra... Aí o meu chapéu de TI, você tem a possibilidade de recuperar o desastre como? Galera, vamos para outro canto. Ah, a gente não tem as notas. Tudo bem, eu tenho uns rascunhos aqui, a gente se vira. Ah, mas acabou todos os servidores. Ó, galera, Telegram, a gente faz que nem aí o velho Lich falou, ó, que quando tiver que rolar o dado, tira foto e boa. Alguém quer comentar as melhores ferramentas que já tiveram ou experiências que tiveram interessantes para jogo online? Eu posso, eu tenho... Como disse, eu sou o veterano do tema aqui. Tá, então acho... Ah, uma coisa, é uma por pessoa, tá bom? Tá bom, então. Eu vou falar aqui do óbvio, do amor da minha vida no momento, Discord. Bom, acho que já queimou a minha pauta de todo mundo, né? Não, eu tenho outras plataformas, gente. Tá, beleza. Mas eu, se quiserem, eu deixo o Discord para os outros e eu falo para da minha segunda, que é também uma carta certa, né, no baralho de muita gente. Vocês querem. Discord ou Roll20? Pula pro Roll20, vai. Deixa o Discord. Deixa que eu faço o Roll20. Deixa que eu faço o Roll20. Você faz o Roll20? Você faz Roll? Tá bom, então. Eu faço o Discord. Eu acho então. Que... Então, não, tem um terceiro, porque aí eu tem, ia ficar... Tem um terceiro. Não é o Telegram, terceiro, né? Sim. Não é o Telegram, relaxa. Beleza, é então a Palomita fica com o Discord, porque eu não sei se ela teve muitas experiências de jogo online nas plataformas. Não, eu ia falar do aplicativo do celular, cara. Eu tô tentando achar ele de novo aqui na Play Store. Ah, tá, tudo pode bem, falar então aí, pode ficar com o Discord. Tá, então vamos ver. Cicerone, você quer ficar com o Discord? Pode ficar. Você prefere o Roll20? Não, eu vou falar do Telegram. Eu fico então com... Eu posso pegar o Discord e o... Pega o Discord, deixa com o Roll20. Tá, beleza. O Discord. O Discord é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente potente e extremamente precisa para quem tá jogando. Primeiro, é uma ferramenta de chat por texto. Ela foi pensada para ser uma ferramenta de chat para grupos de jogos online, mas não de RPG. Ela foi pensada originalmente falando para guildas de jogadores de jogos como World of Warcraft, Rainbow Six e Paladins e Overwatch, por exemplo. Uhum. Precisamos ter uma agilidade na voz e... Ah, não tô querendo falar, vou digitar aqui pra marcação do próximo treino lá da guilda. Até aí, tá bonito. Agora, a parte mais legal. A comunidade de jogo de RPG abraçou o Discord, não por causa do crescimento do Discord. O Discord tá crescendo e continua crescendo rapidamente. Não. Ela abraçou porque finalmente ela teve uma ferramenta de chat que, dava acesso a bot. E os bots não são difíceis de se programar. Eu conheço gente que faz bot para o Discord e os bots são de fácil programação. Segundo diz assim, o pessoal do Discord dá muito suporte para isso. 2. Eu posso configurar o servidor de graça. Eu posso configurar o servidor como eu bem entender. Por exemplo... O Cicerone já viu o meu setup de que eu faço jogos para Crônica das Trevas. Todos os meus jogos de Crônica das Trevas têm aqueles mesmos canais. Eu tenho o meu servidor de jogos exclusivo, assim, que é exclusivo para os jogos que eu faço online, que eu faço recrutamento externo, que é o servidor do Velho Lead. Que não vou compartilhar aqui o link, a não ser que você seja um jogador meu, você já sabe o que eu estou falando. Então... E por aí vai. E cada um deles eu posso colocar o meu bot de dados. E eu tenho os meus prediletos já. Eu testei muitos e tenho os meus dois prediletos. Um bot de música. Eu posso carregar qualquer imagem que eu queira. Tanto que ela seja menor que 8 megas. Que é o limite de transferência de arquivo. Para o Discord, se você não paga o Discord. E eu posso colocar... Eu posso fazer uma configuração de ficha... em formato ASCII e colocar numa caixa diferenciada num canal específico para cada jogador. Essa configuração toda e essa customização é extremamente poderosa para mim enquanto mestre, porque eu não preciso abrir um PDF para ver se o jogador já está no Discord. Eu não preciso ir para um canto externo, que eu já tenho o meu comando barra R ou arroba Discord ou whatever, ou exclamação R e por aí vai. Certo. Eu não preciso ficar preocupado com se o pessoal está ouvindo ou não a playlist, porque eu posso colocar faixa a faixa de música no Discord. Isso tudo integrado de forma harmoniosa. Assim, não feliz com isso, eu ainda posso fazer a única coisa que o Discord não me oferece é grid, mas eu não sou um mestre que usa o grid de jogo. Apesar que tem gente que já está falando que tem bots ou bots sendo desenvolvidos para agir como fosse um grid. Ah, ô Rafael, vou pedir depois só para você me mandar todos os links para a gente publicar, até como uma utilidade pública, né? Eu vou publicar e eu também tenho os links de alguns mega servidores comigo. Tá. Que o pessoal pode usar para fazer o recrutamento. Ok. E uma coisa também para adicionar, né, gente? A gente mesmo, para vocês verem o poder do Discord, a gente grava o Fate Masters utilizando o Discord. Por quê? Porque existe um bot, que é o nosso amigo Craig. Uhum. Oi, Craig. Olá, oi, Craig. Hello, Craig. E que ele permite que você grave a tua sessão e deixe ela prontinha para você baixar, para você salvar no teu computador, só tipo, eu preciso rememorar o que a galera fez. Eu vou lá. Ouço o que tá fazendo, eu vou tomando as anotações. O geolog no Craig é poderoso. Ao ponto... Desculpa, eu vou cortar. Se você quiser também colocar sua mesa para como fosse um podcast, o Craig já mixa para você. Ou então vai até mais longe, ele já te dá preparado para você descer ele no Audacity, que é a ferramenta de 9 entre 10 pessoas que gravam podcast, já te traz... prontinho, bonitinho, você só tira o zip, abre o arquivo e aí começa a trabalhar em cima. Beleza. Acho que você já terminou, né? Já. Beleza. Pode ir pro próximo aí. Tá, quem que é o próximo? Eu acho que é o que 8 entre 10 jogadores costumam parear com o Discord, que é o Roll20. O Roll20, ele é o principal expoente numa categoria de recursos que a gente chama de Virtual Tabletops, ou mesas virtuais. Como o Roll20, o Astral do Drive-Thru RPG. O que são mesas virtuais? São serviços normalmente baseados em web, precisam apenas de um navegador para uso, que permite tanto ao narrador jogadores terem fichas, mapas, um próprio chat de texto na maior parte das vezes, e tudo ali de maneira interativa que pode ser preenchido e fica registrado para uso posterior. Uma grande vantagem dessas mesas virtuais é que elas fazem o possível para emular a quantidade de itens, sejam eles props ou não, que uma mesa de jogo tradicionalmente tem. Então, por exemplo, para quem usa o Roll20, você consegue puxar um baralho de cartas, como é necessário para Falkenstein. Você consegue fazer rolagens extremamente complexas, como, por exemplo, a rolagem de dados de fome do V5, fora algumas outras rolagens mais absurdas ainda, de os chamados dados malucos. Você pode, por exemplo, pegar o dado especial de Star Wars e criá-lo no Roll20. Isso tudo com os recursos do usuário gratuito. Então ele é um... Tal como o Windows Explorer é um gerenciador de arquivos que a maior parte dos senhores espectadores conhecem, uma mesa virtual, como o Roll20, ele é um gerenciador de recursos de RPG. Mapas, fichas, dados. O Roll20 ainda tem a opção de permitir comunicação por áudio e vídeo. Ele próprio gerencia, embora ele já tenha um problema de, sem isso, já ser meio pesado com isso. Então, deixar o computador a nível de carroça. Mas para quem tem uma boa máquina, vai fundo. Ele é uma solução completa nesse sentido. E ele também possui outras vantagens, que ele permite não apenas a rolagem de dado, como a scriptação de macros de rolagem com base nos atributos já preenchidos em sua ficha. Você deixa preparado, você aperta um botão e essa macro vai pegar o seu valor atual naquele atributo, fazer as combinações necessárias para aquela rolagem e já te dá o resultado pronto. Um dos possíveis recursos. Para quem é usuário Pro, o Roll20 ainda oferece a questão, o recurso que eu acho mais interessante, do ponto de vista. O que o seu personagem, estaria vendo naquele mapa da posição em que ele ocupa. Seria tipo um Fog of War. Isso, um Fog of War. Ele tem o Fog of War, essa opção, e o Point of View. Então, são recursos que, especialmente úteis para jogadores, para mestres de jogadores que usam sistemas que são muito dependentes de grid, mas com um pouco de esforço adaptáveis para qualquer sistema. Para quem não tem condições de ter uma internet, um computador com conexão na internet legal, e vai jogar pelo WhatsApp, ou então vai jogar por fórum em alguma plataforma, em tipo sites que nem Lacrimosa. Cara, não tô com... O falecido site da chat da UOL tem um rolador de dados para celular que funciona em qualquer celular, porque tá valendo aqui agora a recomendação mínima dele é que você tem o Android 4, ou seja, todo mundo tem o celular que roda isso, que é o DNDice. DNDice. Ah, o DNDice. Cara, o DNDice, ele é fantástico. Você configura o dado que você quiser nele. Ele tem uma opção que ele já tira foto e compartilha direto pelo WhatsApp, ou por mensagem no Facebook, ou por mensagem no Telegram, ou em outros coisas de mensagem, né? Hangouts e outros comunicadores desses. Você configura o dado que você quiser, você consegue fazer dado FUD, você consegue fazer os dados malucos, tipo D24, D30, você consegue fazer nele. E ele é super levinho, ele é muito pequeno, são 11 mega. Eu aconselho para qualquer um baixar, é uma opção para você jogar no Telegram, no WhatsApp, e eu acho bem legal. Aham. Uhum. O DNDice realmente é muito bom, gente. E a questão, assim, além de leve, ele é muito bonito e muito cheio de opção mesmo. Sim. Eu acho que eu aconselho, assim, veementemente. Eu não sabia, eu achava que ele até ia mais pra trás. A gente vai deixar o link dele. Isso é pra Android, gente. Existem outros roladores pra iPhone, mas como a gente não tem ninguém aqui tem iPhone, não tem como a gente falar. Eu acho que tem versão do DNDice. Eu acho. É o que eu ia falar. Eu acho que o DNDice, ele tem pra iPhone também. Aham, deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Eu não sei. Bom, enfim. Aí até fica a dica aí, pessoas que estão ouvindo aí Fate Masters e que sejam usuários de iPhone, nos manda aí recomendações de ferramentas para iPhone pra gente publicar aí pra galera. Até como a gente disse, esse é um podcast de utilidade pública hoje. Bom, pra fechar, eu vou falar do Telegram, né? Eu escolhi especificamente o Telegram, mas ele... Em geral, você pode fazer a mesma coisa pro Signal, pro WhatsApp, para qualquer uma dessas ferramentas de chat por telefone. Por que que eu... Mas o Telegram, especificamente, eu gosto muito porque... A primeira coisa é que o Telegram, ele tem a questão do bot também. Então, você consegue implementar um bot de maneira muito fácil, assim, Discord. Se eu lembro bem, para você programar em ambos os casos bots, você precisa saber Python ou Node. Acho que o Discord tem interface para PHP, que são linguagens razoavelmente... São linguagens de programação que você acha pessoas que programam nela com muita facilidade e muita gente... E existem muitos tutoriais, muita documentação para você, caso você queira aprender a programar nelas, para criar seu próprio bot, mas enfim. E isso provê o contraponto, que é você ter bastante bot. Não, é só lembrar, assim, que é esse momento para você aprender a encodar, se você tem tempo. É isso aí, gente. É uma forma de manter a saúde mental também, aprender coisas, não ficar parado, porque como dizia a sabedoria popular, cabeça vazia, oficina aí, bom, aí complemente com aquele que você achar antagonista da sua religião. Eu diria que pedra parada cria limo. Isso, também, é uma melhor. Mas enfim, voltando. O Telegram, ele tem vários bots. Particularmente, o que eu acho melhor é o Rolandbot, porque o Rolandbot, ele tem o dado field e ele traz uma coisa que ele é muito mais... Ele é menos invasivo, porque ele não fica com um monte de ícone e um monte de caixinha para apertar. E ele é mais, tipo, é a mesma coisa que você teria no Roll20, no Discord, de simplesmente digitar barra R, o tipo de dado que você quer, ou barra Roll, o tipo de dado que você quer. É, o Telegram, ele permite você subir foto, você subir documento. Então, por exemplo, eu tenho um PDF que vai ser referência do meu cenário. E você sobe isso pro teu Discord... Não, pro teu Discord não, pro teu Telegram, deixa lá, você pode fixar um post dizendo, ó, o documento com a referência, o documento do cenário tá aqui, você precisa do livro de regras, se for permitido, obviamente, no caso do Fate, em inglês é, você vai buscar nesse lugar, o livro do cenário em tal lugar, tudo que você precise passar de referência tá ali. E particularmente uma coisa que eu gosto muito é que, se você tá trabalhando com a ideia de post de jogo por chat, entre aspas, você tem a opção de fazer, por exemplo, o chat é off, tipo, eu vou tirar uma dúvida. Como eu faço rolamento? Você digita, como eu faço rolamento? E todas as interações em on dos personagens, ser por voz, porque ele tem o push to talk. Então você aperta lá, grava o teu áudio, solta. E se você for um pouco mais safo de informática, você consegue até... ir lá no Android, tirar todos os logs de áudio, rastrear. É um pouco mais sacal, né? Mas é uma possibilidade, se você gostar desse tipo de coisa. Além disso, eu acho que o Telegram, uma coisa muito legal, é que ele tem um client web muito versátil. Ele tem clients de desktop também para todas as plataformas. Por isso, eu acho que o Telegram é uma opção mais interessante nesse momento. E essas não são as únicas ferramentas, gente. A gente não falou chat por fórum no sentido exato, existem muitos fóruns especializados em jogo de RPG, onde o próprio fórum tem, se você digitar tal e digitar barra R alguma coisa, ele já vai jogar os dados para você, já vai te dar ação rolada, onde você pode colocar, por exemplo, uma imagem mais fácil e tal. E obviamente você tem a questão de sistemas que estão mais, cada vez mais se preparando pro meio digital. O Invisible Suns, que o velho Lito citou, é um exemplo. Eu, por exemplo, Good Society, você tem planilhas do Google Drive que eles já são preparadas para você criar e deixar toda a lista dos personagens, mas todas as conexões que cada personagem interage, porque quando você cria o seu personagem, além de você criar seu personagem, você cria duas conexões que os outros jogadores vão usar e você já tem toda a coisa de você ver ficha de monólogo e todas as regras do Good Society estão todas ali, você tem toda a capacidade de mexer tudo direitinho. Então ele é muito bem preparado nisso, inclusive é um baita um trabalho da Story Brewers, que é é o coletivo, né? Porque são duas moças australianas que fez o Good Society, de deixar tudo prontinho, tipo, tanto até que dá, o Good Society é um jogo que lá fora, na gringa, teve muita repercussão. Até porque também Jane Austen pra aproveitar e falar também um pouco de Passione delle Passioni, né? Ele é basicamente a predecessora, assim, da mesma forma que seria, eu vou dizer, talvez uma heresia, mas o que Mary Shelley é pra ficção científica, Jane Austen é pra telenovelas. Ok, é uma afirmação forte. E eu diria que parcialmente correta, já que ela fez uma integração, ela criou uma forma de melodrama, não a prioritária, mas sim. Não, eu sei, eu falei... Posso dizer que doeu meu coraçãozinho um pouquinho, assim, só um pouquinho aqui do lado, acho que eu estourou... Eu diria que Lord Darcy pode ser um bom exemplo, mas os heróis byronianos são um exemplo maiores ainda dos vilões de novela. É, tá. Em todo caso, eu devo dizer que, com relação à sua afirmação forte, Fábio, rolou um certo orgulho e preconceito aqui. São grandes expectativas. É uma verdade universal que às vezes que grava podcasts, você faz afirmações polêmicas. É, hoje a afirmação polêmica veio do Fábio. É, enfim. Bom, pro feito especificamente, gente, agora, até porque a gente tá chegando meio que nas considerações finais, né, gente? Acho que não tem muito mais que a gente possa falar, ou alguém tem? Alguém quer acrescentar algo? Eu acho que a gente já cobriu bem o assunto. Eu acho que só um detalhezinho aqui, que só para falar mesmo, é que existe... Isso que a gente está falando são apenas algumas sugestões, gente. Existe o mundo inteiro lá fora. A gente nem tocou, por exemplo, em aplicativos como Rollergate. A gente nem falou sobre as comunidades online, que não são exatamente para se jogar, mas são exclusivas dos jogos, que existem em diversos meios. Existe Discord oficial, existe o Discord oficial, existe o Discord da comunidade, existe o canal de Telegram de comunidade, existe uma parte de coisa para se interagir, gente. O que não falta são opções. Até mesmo o grupo de jogo da sua cidade deve ter uma representação online fora do Facebook, por exemplo. Isso nem, a gente nem tocou o Facebook também. O que é importante dizer, existe vida fora do Facebook, tá? Procurem. Por favor. Olha só, eu não tenho nada a declarar nesse momento. Eu vou dizer uma coisa, aproveitando que falaram de Facebook. Olha só, gente. Facebook, uma coisa importante sobre Facebook. Até pra encerrar, teve hoje, no dia da gravação, pouco antes da gravação, teve uma pessoa da comunidade Fate lá da gringa, que ele criou um documento em PDF sobre como fazer todo o setup para se jogar Fate utilizando Discord mais Roll20. A gente vai ficar linkado no post do episódio, o link para tanto pro post dessa pessoa no Facebook, quanto pro documento diretamente. Mas eu não cheguei a ler ele inteiro, tá em inglês, né, infelizmente. Mas o que eu posso dizer é, ele mostrou todo o passo a passo certinho, tal, direitinho, para o que você precisa fazer para construir o seu jogo, para deixar tudo pronto para você jogar utilizando Discord Roll20. Acho que a gente pode chegar nas considerações finais, né, gente? Agora, pra terminar. Eu acho que, assim, gente, é um momento chato, né? É um momento muito estressante. O Covid não é uma brincadeira. Se vocês procurarem na internet, a gente não vai entrar nessa área, mas se vocês procurarem na internet, só em fontes oficiais, vocês já vão ver que é uma encrenca, é complicado, mas é algo muito sério. Não disseminem fake news, por favor, porque isso é muito sério. Mas, embora seja algo para se preocupar, não é momento... Aí eu vou utilizar as palavras sábias do Guia do Mochileiro das Galáxias, que estão estampadas no seu livro em letras grandes e amigáveis. Não entre em pânico. Dá para tocar a vida de maneira razoavelmente normal, se vocês souberem os caminhos, inclusive para o jogo de RPG. E o objetivo nosso hoje foi justamente demonstrar algumas dessas opções e falar, ó, gente, não precisa parar não, vamos jogar. Novamente, não é quanto mais Fate melhor, não. É quanto mais RPG melhor. Quanto mais socialização, né? Quanto mais socialização melhor. A gente fala RPG, mas se vocês procurarem o tanto de gente que soltou livros, filmes, música, no mundo do RPG, o tanto de RPGs que as empresas estão liberando na faixa, e o Hack sempre fez isso, e tem muito material bom aí pra você aproveitar, de repente é hora de você colocar pra rodar aquela tua campanha de drags em Till Dawn. Opa, quando é que isso começa? Quero. Quando é que isso começa? Não mestro, já aviso logo, não mestro. Nem jogar. Eu quero jogar isso. Posso falar uma coisa? Você me lembrou que eu não... No Instagram e no Facebook tá todo dia tendo shows de artistas que estão parando e fazendo lives e gravando música, entrevistas, reportagens, bastante coisa legal, né? Então fica ligado, Facebook também tem coisa legal. Todas as redes têm coisa legal. Tem o Chorume também. Todo mundo tá fazendo isso. A Globo, né? Globoplay abriu por 30 dias. Sim, abriu o sinal. E é um canal oficial, e é um canal de fontes seguras, até de informação. Se você não tem uma TV em casa, como eu. Eu assinei a Globoplay por causa do Covid. Então, gente, é como a gente tá dizendo. Não é pra parar, não é pra absurdar, não é pra enlouquecer. Não é o apocalipse zumbi, embora pareça. Ah, outra coisa muito importante. Alguém já deu uma olhada pra saber se os golfinhos ainda estão aqui? Ah, não, eu... Sim, tem uma câmera na praia, assim, eu peguei, eu vi de manhã cedinho, tinha lá golfinho pulando na prainha. Golfinho? É guia do Mochileiro das Galáxias. Eles ainda não sabem. Os ratos é que eu ainda não tô vendo, não, viu? Não, ninguém... Não nada sobre rato. Só que é o seguinte, eu recebi um e-mail um pouquinho mais cedo do Slab Fast, né? Ele já tá doido pra testar os novos fiordes dele. Não agora. Fiord na Nincheria ninguém merece. Então, né, gente? É isso. A gente não precisa absurdar. Não é... É perigoso? É uma coisa séria? É. Ela é uma doença perigosa? Não vamos mentir que não. Ela é... Demanda muito cuidado, gente, em especial... Se você tem parentes, pais, avós, gente de maior idade e tal, tem que tomar muito cuidado. É muito sério. Mas é a gente se adaptar um pouco e tocar a vida o melhor possível para a hora que isso acabar, a gente voltar para as nossas mesas, todo mundo numa boa, saudável e jogando e continuando a viver. É o que a gente... Eu costumo dizer, é o que tem para hoje. A gente vai ter que passar por essa e depois é depois. Fato. É, gente, vamos lembrar do tripé básico de qualquer jogo saudável. Todos em condições de saúde perfeitas ou próximo do ideal. 2. Mantendo a comunicação constante. Tem um artigo lá que saiu num site de quadrinhos que eu acompanho lá fora, o Bleeding Cool. E ele falou, um dos colunistas dele falou que cobria a parte de jogos analógicos, falou... Três coisas interessantes. Pro pessoal de board game, tem as mesas online. Você não vai perder seu board game. Pro pessoal de wargame, está na hora de pintar suas miniaturas. Está na hora de você ir pros fóruns. Ficar discutindo sobre a lore do wargame que você está jogando. E fazer comparação de notas sobre regras alternativas. Pro pessoal do RPG, ele fala que está na hora de tudo preparo. Eu discordo. Está na hora dos jogos online. Mas não importa o que aconteça. O seu grupo pode continuar depois disso, se o seu grupo mantiver a comunicação. Entendeu? Organize uma call, seja na sua ferramenta predileta de áudio, para o pessoal ficar falando besteira. Se você não quer jogar, faz uma call, marca um sábado assim. Então, gente, em vez de jogar, vamos tentar coordenar o Netflix e assistir todo mundo um filme junto e a gente ficar falando zoeira durante o filme? E a gente escolhe um filme muito ruim para fazer isso? Aquele dia de você maratonar Sharknado. É, o dia de maratonar Sharknado na Globoplay. Aliás, eles têm uma maratona perfeita de Sharknado. Tem todos eles. É incrível. Cara, eu tô no terceiro já. Por favor. E é muito ruim. Ou então, aquele dia... É tão ruim que é bom. Não. Foi, Sharknado. Sharknado só serve pra lembrar que, sim, você pode falar na reunião de brainstorm da empresa, entendeu? Ah, alguém já fez isso. Também, na dúvida. É, tem tanta coisa ruim pra você assistir e você ficar jogando pipoca na tela do computador quando você tá conversando com o resto do seu grupo, que é maravilhoso. E tem outras coisas também que são muito legais. Você pode fazer também de forma coletiva. Gente, existe jogos como Jackbox, por exemplo. Um compra, passa o link pro resto e você sai jogando Jackbox com o seu pessoal. Só falta a sua bebida predileta ao lado e o clima de barzinho. E o Jackbox é total clima de barzinho, o jogo. Entendeu? Tem muita coisa assim que você pode fazer. Entendeu? Então, mais do que nunca, saúde mental em primeiro lugar. É, febre, tipo assim, você vai ter, se eu ficar muito tempo em casa, olhando para as minhas pessoas, o pessoal chama de febre de cabine. É só evitar isso mantendo a comunicação do seu grupo. Entendeu? Mantendo o tripé. Mantenha-se saudável. De preferência, siga o que é o Ministério da Saúde e a OMS estão falando. Então, nada de bancar ser herói. A não ser que sua função, sua profissão seja herói, esse médico, enfermeiro, maqueiro, ou então você trabalha em um serviço essencial, como por exemplo o supermercado, ou é entregador. E sim, entregadores nessa hora, mais do que nunca, a iFood está sendo heróico. Eu só queria que eles cortassem o custo de entrega, por favor. Segundo, saúde mental, mantendo a comunicação com o resto do seu grupo, no presencial. Se você já joga online e ouviu esse programa até o fim, cara, uma conversa, marcar um dia de conversa besta com o seu grupo online pode ser divertidíssimo e pode ser útil para a pessoa, para você e para outra e para o outro. E terceiro, e fundamental, se você não está podendo sair de casa, e se o pessoal do seu grupo está trabalhando em home office, mas se está todo mundo desencontrado, a gente tem quase 50 Worlds of Adventure para o pessoal ler à disposição, é isso? Quase 50 Worlds... 45 Worlds of Adventure à disposição no esquema Pay What You Want. Ou então, vai atrás dos jogos nacionais que o pessoal, ou dos Estados Unidos que o pessoal colocou à disposição para link gratuito e lê. Gente, leitura... Conhecer novos sistemas, é conhecer novas visões. Conhecer um World of Adventure pode ser a chave para você desencavar um momento chato da sua campanha ou te adicionar uma mecânica nova. Chill Down, que a gente comentou aqui na brincadeira, tem umas coisas maravilhosas. Ou até mesmo você fazer a sua playlist quando você estiver jogando ou mexendo Chill Down. Aliás, eu tenho já umas duas prontas. Quando estiver jogando. Espero poder um dia executar. Sei lá, eu acho assim, que já que foi o Fábio que levantou essa pedra, ele podia organizar a campanha de drag de Chill Down. A Fábio Costa Drag Race. Let's clan. And don't fuck it up. Não, minha recomendação é essa, gente. De acordo com um psicólogo que tem a péssima sorte na vida de ser o meu psicólogo, 60% das doenças consideradas evitáveis, elas são de fundo emocional. O que significa que preservar a saúde mental neste momento é extremamente importante. E o lúdico faz parte de uma maneira... incontestável, um dos componentes centrais de uma boa saúde mental, seja jogando RPG, seja interagindo com outras pessoas, sei lá, vendo um filme via Netflix. O importante nessas horas é mais importante, citando Winston Smith, mais importante do que sobreviver é permanecer humano. Não se esqueçam disso. O que nos torna humanos não é ficar isolado num bunker lamentando a tragédia que aconteceu. É, dentro do possível, manter esses contatos, esses laços, essas relações rizomáticas que a nossa espécie cuidadosamente cultivou suas técnicas de criação por mais de 50 mil anos. Não se esqueçam disso. O mais importante é permanecer humano, gente. Assim, permanecer humano é procurar... não ficar só dentro da sua cabeça, não é porque você tem que ficar dentro de casa que você vai se isolar, né? Engraçado eu estar falando isso, porque eu sou uma pessoa que está num momento de isolamento alto. Mas imposto. Você está com a gente. Você está isolado fisicamente, não socialmente. Exato. Permanecer humano. Sim. Jogar RPG é muito bom nessas horas. Hoje eu vou jogar, daqui a pouco, mais, porque sim. E façam isso, gente. Tenta ficar de boa. Tem outras opções na vida também, sabe? Se você não tá afim, não consegue pessoal pra jogar hoje, tá todo mundo trabalhando, cara, a Amazon tá com o Kindle liberado, tem um monte de livro que tá de graça, tem um monte de RPG liberado de graça também, que começou a sair essa semana. Tem filmes liberados também, eu esqueci o nome do site, mas é um desses streamings também que tá com muito conteúdo, tá com conteúdo todo liberado. Antes estava só lá fora, né, só na Europa, agora tá liberado aqui pra gente também, então pra você ver como o negócio tá sério, né? A curva tá aumentando de um jeito que antigamente só tava aqui até o início da semana, só estavam considerando realmente necessário a quarentena total o pessoal da Europa, né? Agora não, agora aqui já tá todo mundo conscientizado de que o gráfico tá aumentando muito rápido, muito mais rápido do que se imaginava. Então, manter-se seguro e manter-se humano, como o Cicerone disse, é isso. É o que a gente tem que fazer, né? Uhum. Então, não é só o RPG, né, gente? Eu, como pessoa que faz cosplay, lá fora tá começando a ter um movimento, saiu na Disney Cosplayers, mas eu fiquei sabendo que tá se proliferando. A galera faz assim, a pessoa faz o seu cosplay lá, faz a sua Elsa, a sua Ana, no meu caso faz seu chapeleiro maluco, vai pra frente do PC, mete a câmera, começa a narrar um livro pra uma criança, enfim, é permanecer humano, gente, é formar essas ligações cada vez mais e manter essas, é justamente manter nessa situação de caos, manter a cabeça no lugar pra gente poder passar todo mundo junto essa e depois relembrar de maneira feliz ou não, não sei, mas enfim, lembrar que e deixar isso e passar por isso e seguir adiante. Vamos lá, né, gente? Acho que a gente tem que encerrar da maneira tradicional, né? Pra não claro, ficar senão a gente não encerra, Brasil. Né? A gente gosta senão de falar. Senão dá defeito. A gente gosta de falar, então a gente arranjaria mais gancho. Então, gente, vamos lembrar aqui sempre, dá uma lida no show notes, todos os nossos links que a gente mencionou vão estar lá embaixo, entendeu? Tem muita coisa que a gente tá falando vai estar no show notes, que está no show notes desde já. E vamos também lembrar que nós temos uma presença no Discord, no Movimento Feito Brasil. Lembrando sempre, linkzinho lá embaixo. E nós temos também a nossa página no Facebook e a nossa página onde nós hospedamos os nossos podcasts e alguns arquivos legais. Dá uma olhada, dá um pulinho na nossa página e você vai ver que a gente tem ficha nova do para o feito condensado, a gente tem já uma gifzinha animada mostrando a evolução de personagem. Que é uma dúvida muito grande. Exatamente. Isso tudo é assim, fruto de esforço comunitário. Vamos lembrar sempre que nós só somos o seu porta-voz. Então, entre em contato com a gente. Sim, a gente tem também o e-mail, não é? Facebook, é o feitemasterspodcast@gmail.com. Inclusive, a gente vai pedir novamente, quem aí quiser falar sobre novos sistemas, sobre novos aplicativos, novos sites, novas formas de se jogar online, é uma situação emergencial, é uma situação em que a gente, como a gente disse lá na intro, não era o tópico original desse podcast, mas a vida aconteceu e a gente tem que manter a cabeça no lugar e continuar sendo humano, né? E a dividir, e parte do ser humano é dividir. Por mais que a gente tenha falado lá no início que o que define o ser humano é o egoísmo, de certa forma, o altruísmo também, o compartilhar, é uma coisa que é parte do ser humano. Então vamos dividir essas coisas, gente. E é isso, né, gente? Pra terminar novamente, né? Aquela frase sempre, quanto mais feito, melhor. E dessa vez, acima de tudo, quanto mais RPG melhor, quanto mais saúde manter a saúde mental no lugar, melhor. Quanto mais humanidade, melhor. Quanto mais humanos, melhor. Quanto mais humanidade, melhor. Quanto mais humanos, melhor. Beijo, gente, pessoal. Até a próxima, gente.